pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Ganhei a lança aqui mais cedo ou mais tarde nós iríamos nos encontrar. E agora então podemos acertar aquela treta antiga. Pode crer. Dos tempos que você pensava que mandava na vila, pois fazia, acontecia e se julgava o tal, o rei da malandragem, o maioral. Mas o tempo passou e hoje estamos aqui. Você vai me ouvir, senão eu vou te cobrir de porrada. E de você não sobrará nada para contar história, ou talvez somente a memória de ter me encontrado e sentido pavor. Pois você é a caça e eu caçador. E como fica agora? Vai colocar o rabo entre as pernas e ir embora, eu acho bom. Porque você é bundão e só tem atitude quando está com o oitão. Acerto de contas. Acerto de contas. Acerto de contas. Acerto de contas. E eu pergunto pra você, cadê o seu proceder? É melhor se explicar, senão vai morrer. Porque hoje quem manda no jogo sou eu. E o problema é seu, pois você já perdeu e vai ter que pagar. Porque jogo é jogo. Ou vai amanhecer boiando no esgoto, feito um rato, maldito e asqueroso, asqueroso. Fedendo feito merda decomposto. E é bom entender que a moral das pessoas devem prevalecer acima de qualquer munição. Então, novamente, eu vou te chamar de bundão. Acerto de contas. Acerto de contas. Acerto de contas. Acerto de contas. Se meteu numa enrascada, hein? É melhor usar a cabeça ou sua cabeça será usada como enfeite na minha parede. E você como se sente? Se borrando de medo, tremendo, implorando, chorando aos meus pés, mas o seu tempo já está acabando. E é bom começar a rezar, pois dessa você não vai escapar. Porque eu não vou te dar uma chance de sair por aí e pedir a revanche. Acabarei com você neste momento, porque agora acabou o seu tempo. Acerto de contas. Acerto de contas. Acerto de contas. Acerto de contas. Acerto de contas.